problemas desse mundo vagabundo. Só escuridão no fim do túnel. Jesus clareia, tamo junto. Nada de mudar o discurso, nem mudar de assunto. A guerra é nossa, tamo nessa sempre justo. O sistema joga sujo, mas a força é divina, maluco. Ó, fique longe dos corruptos. Só vejo luto, chão, biqueira aglomerada, mó pisada. Polícia forja na calada. Nós aqui, nós é fronte de batalha. Nós tá firme, longe dos canalha. Se for pra ser, sente o corte da navalha. Jesus honrou o cara, a vitória vem de escada. De opa quem plantou, sempre com justiça e muito amor. Morou, é sem caô, muita paz pro sofredor. Ó, Deus, purifica o coração do vida louca que tá cheio de rancor. Muita calma e sem terror, falou Macedo. Cadê o asfalto da quebrada, o lazer pra molecada. Sei que cê construiu uma mansão, né, seu fracassado. Tá tudo errado, boy, tá na itz, rebolando o rabo, moço. Tá inibido, é só desgosto, mata a mãe pelo troco. Morre de overdose, bicho, cê tá solto. Prometi pra coroa não fazer ela sofrer. Ia trilhar o meu caminho com respeito e proceder. Não quero perder minha família. Amo minha mãe, Isabela e minha filha. Tô engatilhado pra guerrilha, não fala asneira, pira. Polícia mata forja, bate sem dar dúvida. PGO é só descaso e desgosto. Vê só no chumbo grosso, truta com vários pipocos no corpo, né, louco? Sem pista cara, o que eu falo não me engano. Abro os olhos, tá moscando. Vejo a molecada, diz que pra mandar na área. Só vejo o escândalo, bati no peito de ser americano. Eu considero minha quebrada e todas as favelas, mano. Eu sou eu mesmo, eu não me engano. Os bichos tá de chapéu tolado, não sabe o que tá falando. Do sistema, livrai os irmãozinhos das algemas. Ó, meu bom pastor, fortaleça minha fé e a esperança, que eu me torne puro feito uma criança. A porta tá aberta, é só você entrar. Há muito tempo ele vem a te esperar. Dia após dia na periferia vivemos uma batalha. De quebrado e quebrado, mantendo respeito sem cometer falha. A fé existe na alma e no coração. Pelo sangue derramado, imploro o seu perdão. Irmão, entenda essa mensagem. Há dois caminhos que você deve trilhar. Na Bíblia traz essa passagem. Confie em Deus que o mais ele fará. Sei que dá momentos que eu penso em desistir. Meu mano J me incentiva pra seguir. Eu lembro dos irmãos que se foram. Conta firme. E a saudade, o sentimento ainda existem. Ei, Butiganga, não me esqueço de você. Esteja em paz com o divino, pode crer. Meu pai, minha guerreira, meu filho, meus irmãos são lembrados em minha oração. Até eu é mato nesse mundo. Irmão, aí Klebe, só Jesus é a salvação. A salvação. Senhor, nos livre da maldade do sistema, livrai os irmãozinhos das algemas. Ó, meu bom pastor, fortaleça minha fé e a esperança, que eu me torne puro feito uma criança. Ó, meu Senhor, nos livre da maldade do sistema. Livrai os irmãozinhos das algemas. Ó, meu bom pastor, fortaleça minha fé e a esperança, que eu me torne puro feito uma criança.